neblina da madruga, ofusca minha visão. De longe o farol alto, será que é ingratidão? Cobrança é foda, eu não vou pagar pra ver. Dois maluco cabuloso até mais hora de CB. Vai saber o que te espera, madrugada da favela. Vários pique bandidão, metida sinistrão. De beca camuflada, dando ronda na quebrada. Louco pra testar sua fé, quer ser o que não é. Peço proteção pra me guiar por onde eu for. Me fortaleci com muita fé no Senhor. No batuque dos tambor que ecoaram no ar. Quem vira segue a profecia. Refém do medo eu não posso ser. O medo faz você apertar o gatilho. Se pá, depois de um tempo torna-se um vício. Rotina pra quem mora na periferia. Moleque desde cedo já cresce envolvido no crime, que pra ele se tornou vitrine. Oh, sem esperança, sem sonho, sem time. A única tendência é roubar, matar, traficar. Sei lá, sei lá, sei lá. Meu Deus, sem autoestima você não é ninguém. Plante sua meta antes que vire Superman. Pra semente ninguém fica ladrão, mundão é louco. Tô sempre alta voltagem, puro rap nervoso. Acredito nos mais loucos, revolucionários, cipan, terrorista, os crentes, o sábio. No mundo moderno eu tô atrasado, mas tô ligado que aqui tá embaçado. O clima tá pesado, foram 3 assassinatos num dia só. Oh, mas acredite nos seus sonhos, porque a máquina do tempo nunca para o seu cronômetro. Tome cuidado com o alheio, você está perdido, mas que segue em tiroteio. Procuro a paz no meu convívio, quando estou sozinho, sento e bolo fino. Penso bem tranquilo, acredito. Sonhar é preciso. Procuro a paz no meu convívio, quando estou sozinho, sento e bolo fino. Penso bem tranquilo, acredito. Sonhar é preciso. Vários momentos de tristeza, passo o tempo e já era. Desisti, jamais passo a bola pra guerra. Mesmo vendo muita fita errada na favela, esse positivismo nasce em virtude, eu só espero dela. Porque é uma frase sincera, vale mais que 10 de preza. Aos mano que adianto, vai na fé sem dar com ela. Mas fica esperto, que acontece muita fita louca. Moleque já se inspira no movimento e na boca. Não pare de viver, continue sonhando. Atitude, revolução, postura, mano. Paz, liberdade e fé pode ser a chave se você quiser, mantendo a cabeça erguida. Eu sei que tudo vai dar pé com tudo. Conteúdo submundo no subúrbio. O rap é meu escudo, por isso que eu não me iludo, rude. Sem palavras, cê sabe, conselhos bons é virtude. Assim que a gente segue sempre firme e forte junto. Cadinho, Maico, quem se liberdade, vagabundo. Tamo aí, porque atitude é nosso assunto até o fim. No jogo da vida eu tô as pampas, com a mão de ouro, mas já tá na manga escura. Escondido, me finjo de tolo. Vivo mais um pouco, humildade, paz em dobro. Aqui tá sossegado a divisão do nosso grande bolo. Apesar dos pesares, gueto, não para a luta. Fartura é o que eu desejo no futuro, roleta russa. Fuja louco, deixa essa brasa queimar na brisa. Enquanto a gente segue pelo certo e os pisão só pisa. No movimento tem que ter conceito, as formigas. Zona Oeste afirma, senão o bagulho nunca vira. 1987-2006. Caslu, Zona Oeste, muita fé, minha arma é zen. Procuro a paz no meu convívio, quando estou sozinho, sento e bolo fino. Penso bem tranquilo, acredito. Sonhar é preciso. Procuro a paz no meu convívio, quando estou sozinho, sento e bolo fino. Penso bem tranquilo, acredito. Sonhar é preciso. Passa o tempo, quem eu fui, quem eu sou. Ontem um moleque, hoje o sonhador. A ZPRNZO na brisa. Tratando o valor da favela, voz ativa. Erros e acertos, marcando as páginas da vida. SC Floriba, eu sou mais um Silva. Lada lá da solidão, saudade da minha família. Michael Alex, senhor, você tem visita. Meu Deus, não suportei ver minha mãe na detenção. Nesse sistema nojento, passando humilhação. Perdão. Nos corredores da casa velha eu vi MC Sidão cantar justiça e liberdade. Não tive tempo pra sonhar. Deus, me dê asas pra voar. Crianças no meu bairro, liberdade, só quer de Deus, Me dê asas pra voar. As crianças do meu bairro só querem brincar. Aglomerados, rua de barro, molecada soltando pipa. É só olhar pro céu que eu vejo meu mano William, que tá na paz, tá com Deus, tá tudo bem. Sem polícia, arma, droga, imagine um mundo zen. O mundo é louco, você sabe, não leva nada. Corpos caídos, jogados na calçada. Sem Deus no coração, alma dominada. Se entrega noite bela, traiçoeira na calada. Sem opção, a tentação faz a carne se envolver. Vende o corpo até a alma, já não tem nada a perder. Se deixa levar pela ilusão do crime, andar de mão no chão, sonhar com o boot na vitrine. Mas Deus tem mais pra dar do que o maldito pra tirar. Sou programado pra morrer, outros mano pra matar. Viver, sobreviver, pelo menos mais 100 anos. Difícil, não impossível, enfim vou caminhando. Procura a paz no meu convívio quando estou sozinho. Sento e bolo fino, penso bem tranquilo, acredito. Sonhar é preciso. Procura a paz no meu convívio quando estou sozinho. Sento e bolo fino, penso bem tranquilo, acredito.